firmão. Não vou desanimar, força e esperança é o que há. Tem vários motivos pra você eu conquistar. Então vai acordar aí, tem um MC pensando em você aqui. Entre barreiras e fronteiras, estilhaço de um canhão. Procurei, achei uma flor intacta no chão. Cuidado aonde aperta. Felicidade você mesmo deleta. Tô andando na rua, carregando no ombro, minha peita no rosto, uma luva na cabeça, uma bombeta. Suave com as brisas dos meus sonhos, que me tira do planeta a um lugar mais iluminado, onde tem sorriso estampado. Quebrada, queria que você fosse assim. Todo dia eu faria um brinde pra você e pra mim. Agora tem nova diversão, disputando quem rouba mais que duas mansão. Fazer o que se aqui é o fluxo de carro importado? Cheque especial é fuzil russo. Aqui é o fluxo. Na onde os guerreiros e as guerreiras prevalecem. Nessa quebrada que oferece vários testes. Ligeiro porque tudo pode acontecer. Atrasalado não tira minha sede de vencer. Na onde os guerreiros e as guerreiras prevalecem. Nessa quebrada que oferece vários testes. Ligeiro porque tudo pode acontecer. Atrasalado não tira minha sede de vencer. Não tem coisa melhor de acordar, ver o sol nascer redondo. Sua coroa te avisando que seu rango já tá pronto. O afeto, o carinho da sua mina romântica, só pra você todo dia cabulosa. Patifaria, mas o dia a dia na quebrada é sinistra. Já formaram uma quadrilha, um arsenal de M16 pra botar terror nas pistas. No dia qualquer que amanhece, sempre faça sua prece. A paisano fica em dungeon quando vê moleque zica. Nós não deve nada pra polícia. Nós desce o morro, nós sobe o morro. Hoje e amanhã, todo dia é assim de novo. Nosso bang é sinistro, alucinador. Toma esse remédio pra curar a sua dor. Na festa no peão, convocando os verdadeiros irmãos. O rap tem que ser do bom, fala a realidade nua e crua. O sistema não aguenta e censura. Liberdade de expressão tem que tá na rua. E os moleque zica e as mina zica, que sempre batalha, assim é o fluxo da quebrada. Onde os guerreiros e as guerreiras prevalecem. Nessa quebrada que oferece vários testes. Ligeiro porque tudo pode acontecer. Atrasalado não.